Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário. Em nome da secretária da mesa, vereadora Sandra, quero cumprimentar a todas as colegas vereadoras, vereadores, ao público que se prestigia essa noite, em especial a secretária Marildo, que se faz presente, a todos os ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando alguns encaminhamentos que faço ao Executivo, como pedido de providência, aproveitando a presença do secretário Marildo, parabenizando por todos os seus encaminhamentos, né, de pedidos de providências, tanto da comunidade como aqui, nós fazemos em favor da comunidade, né, que é a questão da preservação das estradas do interior. Né, sei do seu trabalho que o senhor vem executando como mutirão no outro lado do rio, mas peço-lhe que se associe ao secretário Mário Pires no atendimento à Batingueira, ao Passo da Ilha, ao Fecho, né, que tanto o pessoal tem solicitado, ao Morro Alto, a Três Irmãos, porque agora começou o período escolar, começou o trânsito do transporte escolar e as ruas, realmente, aquelas estradas realmente necessitam desse atendimento. Lhe agradeço já pela presteza. Também quero aqui convidar os vereadores, o vereador Nelson antes citou a questão dos quebra-molas. Encaminhei o ofício, na verdade, ao secretário Lorival, secretário de Trânsito, Segurança e Mobilidade Urbana, porque sei da intenção do município, do planejamento de instalar aqui em nosso município vários quebra-molas. Né? Sabemos da necessidade, principalmente nas ruas, né, de nosso município que tiveram pavimentação asfáltica. Infelizmente, a nossa população, nós, homens, mulheres, população em si, nós não temos uma educação suficiente para nós não termos esses meios de contenção de velocidade. Porque, na verdade, quem está atrás de um volante, muitas vezes é irresponsável, porque as nossas vias, elas estão bem, a acessibilidade está boa, e, infelizmente, nós não mensuramos que, se não tirarmos o pé e assegurarmos o respeito à vida alheia, muitos acidentes já aconteceram como irão acontecer. Então, o que nós queremos saber, quais as ruas que terão esses quebra-molas e as ruas também que nós, a pedido da comunidade, estaremos externando para que tenha. Também temos aqui a presença do CEPERS aqui, né, que a gente sabe, quero parabenizar, porque o CEPERS está sempre à frente dessas lutas, luta pela educação, pelos profissionais e a valorização dos profissionais da educação. Isto é um serviço que tem que ser realizado, tem que ter esses representantes, porque se sabe, se deixar os nossos governantes à solta, as coisas acontecem dessa maneira como foi resolvida, como foi falado aqui antes, a questão da escola 27 de maio. Quando se toma uma decisão de gabinete, quando não se chama a comunidade escolar para a conversa, para o diálogo, para resolver qual a melhor situação. Não se faz economia cerceando a educação. Não se faz economia cerceando a educação. O governo do estado tem tomado medidas aonde eu não concordo, eu não comungo. Meu partido trabalhista brasileiro, PTB, é vice. Mas se o vice assinasse pelo gestor, com certeza não precisaria ter o gestor. Né? Então eu acredito que realmente nós temos que estar juntos, lutando, porque diferentemente do que o nosso gestor aqui, por mais que atacado pela oposição, é um gestor que realmente se preocupa com a educação. Ele faz aonde o governo do estado está tirando as mãos e está atribuindo ao município. Né? Como é o caso das três escolas que a nossa administração encampou realmente, né, com professores. Como é o caso de realmente dar atenção à comunidade, como acontece na escola de Menino Jesus em Morro Alto, vereador Guido Mário, presidente, aonde que tem 10 crianças, mas que são atendidas. Porque eu acredito que o maior investimento é na educação, no mais é só falácia, no mais a comunidade tem que prestar atenção em quem defende aquele que realmente está prejudicando a população. Nossos governos e nossos governantes vão passar, mas a população é que fica. Então, as políticas têm que ser pautadas em cima da necessidade da população. E a necessidade da população em se desenvolver é a educação. Fora disso, é só falácia. Fora disso, é retirar o que realmente nós temos como ferramenta de desenvolvimento. Queria, teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana e dizendo para a comunidade escolar e para os CEPERS que estamos juntos.